Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Divino, nossas almas renovai, sobre os peitos que criastes, dons celestes derramai, dons celestes derramai. Fonte viva, santa, sagrada, chama eternidade divina, que abrasando as almas limpas, qualquer culpa espere o mal, qualquer culpa espere o mal. Cristo, exalte-nos. Pater de celis Deus, miserere nobis. Filho Redentor mundi Deus, miserere nobis. Santa Trinitas unus Deus, miserere nobis. Espíritus Santis Deus, ora pro nobis. Santa Dei Genitris, ora pro nobis. Santa Virgem Virginum, ora pro nobis. Orai pro nobis. Mater Puríssima, orai pro nobis. Mater Castíssima, orai pro nobis. Mater inviolata, nobis. Ora pro nobis. Virgo prudentissima. Regina Regina Apostolorum, ora pro nobis. Regina Martyrum, ora pro nobis. Regina Confessorum, ora pro Regina sine labis originali conceta, ora pro nobis. Regina in cielo assunta, ora pro nobis. Ora pro nobis. Regina sacratissimi, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Sejamos dignos da promessa de Cristo. Oração. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossos rogos, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Benedito, rogai por nós. São Benedito, rogai por nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe e ilumine. Amém. Santo anjo da guarda, rogai por nós. Santo anjo da guarda, rogai por nós. Meu São Benedito já foi cozinheiro, agora ele é santo de Deus verdadeiro. Meu São Benedito já foi cozinheiro, agora ele é santo de Deus verdadeiro. paz. Meu São Benedito já foi cozinheiro, agora ele é santo de Deus verdadeiro. Meu São Benedito, estrela do norte, livrai-nos, Senhor, na hora da morte. Meu São Benedito já foi cozinheiro, agora ele é santo de Deus verdadeiro. Meu São Benedito, de Deus querido, fostes protetor, sois de Deus querido. Meu São Benedito já foi cozinheiro, agora ele é santo de Deus verdadeiro. Meu São Benedito, bem-aventurado, livrai-nos do inferno por nossos pecados. Meu São Benedito já foi cozinheiro, agora ele é santo de Deus verdadeiro. Meu São Benedito, já vou me deitar quando for a hora, me mande chamar. Meu São Benedito já foi cozinheiro, agora ele é santo de Deus verdadeiro. Por nosso amor, por quem sofreu tanto, por nossos pecados, meu Jesus morreu. Meu São Benedito já foi cozinheiro, agora ele é santo de Deus verdadeiro. Meu São Benedito, meu Jesus já vem buscar-nos para a glória. Foi cozinheiro, agora ele é santo de Deus verdadeiro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.